Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão tem a honra de apresentar uma inédita entrevista com aquele que é considerado o pai do rock brasileiro e um grande mestre das letras ocultas e distraídas, Raul Seixas. Pois é, Raul Seixas, antes de sair dessa para uma muito melhor, foi indagado sobre qual pergunta mais incomodava um jovem e qual a resposta mais pronunciada. E ele respondeu: o que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante. Um cara muito brilhante. Quando você crescer. E quando questionado sobre um monte de perguntas que um jovem precisa responder fora e dentro da escola, Raulzito se saiu com essa: não adianta, perguntas não valem nada. É sempre a mesma jogada. Um emprego e uma namorada. Quando você crescer. E os jovens que nos escutam afirmam categoricamente ao Raul que a faculdade está cara, que a condução não presta, que tá difícil a vida para quem começa sem experiência. Para todos esses, Raul aconselha: quem não tem colírio, usa óculos escuro. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. E sobre o futuro de nossos valorosos jovens, nosso mestre, que nasceu há 10 mil anos atrás, nunca deixou de recomendar: tente, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. E agradecendo ao mestre e sócio do Contramão, Raul Seixas, agradecemos sua audiência, desejando uma verdadeira metamorfose ambulante no seu final de semana. Sempre avante! Quando acabar, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.